Mega Pop Show. Badalação. O búfalo indomável do Marajó. Desculpe, não estou muito bem. Eu ando tão sozinho. E as coisas não vão muito bem em meu coração. Você entrou em minha vida feito um passarinho. Bateu asas e voou e me deixou tão só. Tô tão sozinho, sem teu carinho. Tão só. Estou meio perdido, só ando bebido. Veja só. Preciso ter você de volta pro meu coração. Tantos milhões de seres tão perdidos.

HLB, DJs, Léo e David, sucesso em todo o Brasil. De saber que esse sonho se envolveu com outra pessoa, achando que era assim uma noitada à toa, e esse caso ficou bem mais sério do que eu podia imaginar. Eu tô tentando acabar com todo esse mistério. Você pergunta se eu te levo a sério. Fico sem reação, mesmo sentindo tudo acabar. E acabou. Me apaixonei por outro e não é mais segredo. Fui adiando o fim, eu tive tanto medo de te machucar. Mas ei, meu safado, quero tanto te dar amor sem fim, nunca pra te amar. Não me engana, me leva. O búfalo indomável do Marajó. Banda, açaí, pimenta. Ai, tá ardendo, hein? Chego do trabalho e entro no quarto, coração quebrado. A cama vazia, o lenço arrumado, sonho feito em pedaços. Não dou pra fingir, enganar, decidir. Badalação, o animal mais poderoso da Ilha do Marajó. Você esqueceu dos beijos que meus lábios te deixaram. Você esqueceu de mim ao caminhar. Você esqueceu de olhar pra mim com o brilho dos teus olhos. Parece que não quer de mim lembrar. Mas um dia você vai querer beijar de novo os meus lábios e seu coração vai doer. E você vai ver, estava tão equivocado. E eu que te queria, eu que dava tudo por ti, eu que a cada dia queria só te fazer feliz. Eu confiava em ti tão cegamente, eu que te amava incondicionalmente. Eu te entreguei meu coração de frente, eu por ti tudo faria. Mas você vai ver, você vai ver, e vai querer voltar. Mas você vai ver, você vai ver, e vai querer voltar. Trio do sucesso, Banda Tristar. E fruto sensual, aceito amor, tá meu bem. Você esqueceu de olhar pra mim com o brilho dos teus olhos. Parece que não quer de mim lembrar. Sempre jurou.